Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 1 da tarde. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelas frequências clássicas da Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Posso sim, minha mulher não manda em mim. Gauchão Coca-Cola, comemora do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Somos patrocinadores aqui dessa primeira edição do Pretinho Básico. Fala aí, Potter, tudo bem? Boa tarde, gente, como é que estão? Tamo bem, cara, bem pra caramba, cara. Ainda eu bem. Passei uma noite complicada, mas tá tudo tranquilo. Passou uma noite complicada, pô? Complicada, muito complicada. Insônia. E a tua noite, Maurício, como é que foi? Discussões. Tranquila, cara. Tranquila. Não, o Potter que teve uma noite complicada. O que houve, Potter? Discutiu com quem? Eu discuto sozinho, tô sozinho em casa, então eu discuto comigo mesmo. Discute com as piores noites. E tu acaba perdendo pra ti mesmo a discussão, né? Eu sei. Ganhou o Potter a discussão. Ganhou o Potter, menos mal. Pianges, tudo bem? Eu tive uma noite tranquila, muito boa. Agradável. Agradável. As noites são agradáveis, né, Pianges? Porque elas estão mais frescas, né? Fala, Cagê! E aí, beleza? Fala, Cagê! Tudo tranquilo, tudo na boa. Olha quem tá de volta! Mr. Pipa, para, para, pipa, para, para, do pipi, para, para, pipa, para, para, Mr. P! Vocês estão bem? Nós estamos, a gente quer saber de ti, Mr. P. Perfeito, 30 dias que dessa vez eu fiquei absolutamente isolado. Eu dei um off e realmente... Não. Era possível acompanhar qualquer coisa que tivesse acontecido aqui, mas profissão optou. Nada. Não, nada. Ah, do Pretinho. Eu não ouvi uma edição do Pretinho. Mas do Grêmio tu ouviu. Do Grêmio. Não, do Grêmio não se... O time do coração não se desliga, não sei, né? Não, o Piagas não sabe de nada. Me desliguei completamente. Mas fazes muito bem. Desliguei. Se a gente ouve o Pretinho quando tá de folga ou de férias, parece que a gente segue trabalhando, né? Sim. Pro ouvinte isso pode soar estranho, mas pra gente é trabalho isso daqui. Também não. E se a gente ouve, eu especialmente, se eu ouço o Pretinho, fico querendo corrigir vocês. Tá chato. O Maurício chato, é o chato, é o produtor chato. E assim foi com o Pijama também de manhã, com o Porã, não ouvi nenhum. Ainda bem. Tá uma bosta. Ainda bem que Porã. Isso aí a gente tem que conversar depois. Despencou a audiência. Muito. Mudou tudo, não tem mais mato. Nada aquilo que tu criou tem. Mas de qualquer forma, nos reencontramos no planeta, eu fiquei feliz. É verdade. Essa edição, inclusive, do Rio Grande do Sul, eu mais olhei vocês do que trabalhei. É verdade, também. Tu ainda tava em ritmo de férias, né? Sim, não, porque... Tu fez uns VTs, assim, no aí, telão. Isso aí, eu vi. Eu me lembro, no primeiro dia, era umas 7 horas da manhã, eu te vi no VT final, assim. Isso, o último VT, só tinha eu lá no... E tu gritava e dava show, era uma disposição, assim, fora do comum. Às 7 da manhã, que o VT foi gravado às 8 da noite, né? Não. Tô brincando, Everton. Bem-vindo de volta, viu? Sentiu muito a falta aqui. Sim, o Pianges ainda comentou. Até aqui. Eu senti falta do Pica. Vai fechar. Eu que nem gosto dele. O time vai ficar mais forte agora com a tua volta aí, Everton. Muito obrigado. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011. Sabe que é dia do quê hoje, Cagê? Do quê, hoje, Maurício? É dia do repórter. Olha! É verdade, amigo! Parabéns, Marcelo, que começou como repórter, né, Marcelo? Não, Marcelo é apresentador. Eu sou repórter. Apresentador. A alma de repórter nunca saiu da minha vida. O Marcelo fazia a editoria de geral da Globo no Rio de Janeiro. Exatamente, eu sempre fui repórter. A Globo já vai cair, né? Em breve a Globo vai acabar, né? A tua escola foi a Globo. Te vai dominar, né? Parabéns, Marcelo, pelo dia não do repórter. Não faz isso comigo. Não solta o plim-plim, que eu fico nervoso. Parabéns a todos os colegas da RBS, e os repórteres Zero Hora, Diário Catarinense, Pioneiro, Jornal... Todo mundo! RBS TV, Rádio Gaúcha, CBN... Patrola. Todos os repórteres da RBS e de outras também... Emissoras, né? Quais emissoras? As concorrentes. Band. SBT, Band, Pampa Rede de Comunicação, Record, pessoal do Pampa Cat, as TVs educativas, todo mundo, todo mundo merece parabéns. Nós fomos repórteres no planeta, né? No planeta a gente é repórter. É verdade. É o único momento do ano que a gente é repórter. É verdade. Que o Pretinho Básico é repórter, né? Vamos aos destaques do Clique RBS. Aumenta a expectativa sobre a implantação do metrô em Porto Alegre. Prefeito José Fortunati se reúne hoje à tarde com a ministra do Planejamento para discutir o projeto. É evidente, né? O doutor Meira está de volta, parabéns. O ministro do Planejamento. O doutor Meira está envolvido no planejamento do metrô, né, doutor Meira? Porto Alegre. Eu quero aqui, né, manifestar. Só falta o Almir agora. Não, Almir, tu está fora dela. Almir, tu está fora. Vamos fazer esse metrô. O governo federal, doutor Meira, Palmeira planeja investimento de 18 bilhões na melhoria do transporte de massa em 24 grandes cidades brasileiras. A expectativa é de que o metrô de Porto Alegre seja incluído nessa edição do programa. Hamburgo, cidade alemã chamada Hamburgo. Sim. Temos até um novo Hamburgo. Vem de lá. Né? Hamburgo tem 1.500.000 habitantes. Sabe quantas linhas de metrô? 6 linhas tá de brincando, metrô. Cara. Para 1.500.000 habitantes. A reportagem, 6 linhas de metrô. Reportagem especial da Zero Hora de hoje isso, tem uma, né? É sobre isso e tem inclusive a possível linha, né? Por enquanto, uma linha só. Por enquanto, uma só. É centro até mas a PUC, aí vai ter transporte integrado com trem SURB, com algumas linhas de T's, né? De transversais. Sim, aí, do de ônibus T. Eu não sei se vocês concordam, mas o principal era desafogar a BR-116, acesso a aeroporto. É não, vai ter acesso. Vai ter, né? O trem SURB foi criado pra isso. O metrô vai até o aeroporto. Já saturou, uma, né? Essa linha vai até o fim da linha, o aeroporto. Não, mas tem que desafogar Assis Brasil, a Ipiranga, também Porto Alegre. Também passa pela Assis Brasil. Tem muita avenida pra desafogar em Porto Alegre. Tomara que saia com a Copa aí. Tomara que a gente ganhe de presente aí. O legado, eles adoram falar em legado, né? Porque o legado que a Copa vai deixar pra cidade são as obras para o bem. Tomara. Se a Copa botar uma linha de metrô aqui, já salvou a Copa, né? Salvou a Copa. Tá ótimo. É. Joinville é a cidade do sul do Brasil mais cara pra se comer fora de casa. Uma refeição que leva em conta 500 gramas de comida, um suco ou um refri, sobremesa e café sai em média em Joinville por R$20,72. Tá muito caro, bicho. É ruim de comer fora de casa porque é muito caro a passagem para Porto Alegre. É verdade. Jejum. O Mr. P não compra. Jejum lá. Como miojo no mercado e faz com rabo quente. Aquele, sim, né? Mas pra quê? Outra coisa. Alimento. Economiza no gás. Fruta. Vamos comer fruta. Mr. P em 30 dias na praia com a família gastou R$124. Com hospedagem. O Mr. P é do pai no final da feira, né? 2:30 da tarde chega um P na feira. O Mr. Não, se amassou. A xepa, é isso aí. O Mr. P é o contrário das frases que Eike não diz, né? É o contrário, né? Das frases que diz. Avenida Cristiano Fischer vai ser totalmente duplicada em Porto Alegre. A obra, no único trecho que tem pista simples entre a Ipiranga e a Bento Gonçalves, vai ser realizada pela PUC. É uma contrapartida à construção de dois novos prédios do campus da PUC. Então eles vão duplicar. Já tá ali. Já tá começando. Já começou as obras, já. É a duplicação. É. E o tempo fica instável em Santa Catarina durante essa quarta-feira. Pode chover na maior parte das regiões, mas em algumas o céu nublado se mescla com momentos de abertura de sol. No Rio Grande do Sul, uma massa de ar seco vai proporcionar mais um dia com tempo aberto. O sol faz o calor aumentar na parte da tarde. Em quase todo o centro e oeste gaúcho, temperatura máxima passa de 30 graus. Esses foram os destaques do Clique RBS, Marcelo. Muito obrigado, Maurício Amaral. Agora é o Mundo Cão, Marcelo. É verdade, amigo. É verdade, Maurício Amaral, cada vez melhor. Tá calminho hoje, né? Tá calminho hoje, Marcelo. Cada vez melhor. É o dia dele. Eu posso falar a verdade? tá emocionado, Marcelo Rezende? Se emocionou. Marcelo, o que houve, Marcelo? Uma saudadinha. Tá batendo uma saudadinha. Do Marcelino? Marcelino. Ah, tá. Você gostou. Tá tendo uma saudadinha do Marcelino. E do Porã? Quem é Porã? É verdade, quem é Porã? Quem é Porã? Who the fuck is Porã? Who the fuck is Porã? Não é mesmo, D'Alessandro? Nosso convidado de hoje no programa, D'Alessandro. É verdade. Pode sentar aqui na cadeira. Tá no Equador, D'Alessandro? Sim, mas... Rede Brasil Sul, rapaz. Tem linha. Rede Recorte. Rede Recorte. Não, é Rede Brasil Sul. É Rede Recorte. A gente tá ao vivo aqui pra todas as emissoras da Rede Recorte, a rede que mais cresce em todo o Brasil, 13º lugar no Ibope. É verdade. Marcelino, infelizmente, nos abandonou. Marcelo. D'Alessandro irá fazer os comentários. Marcelino está... É verdade. Em estado vegetativo no hospital das clínicas em Porto Alegre. Teve um derrame. Que isso, velho? Teve um derrame. Derramou o quê, Marcelo? Derramou café. Água quente. Água quente no saco. Exatamente. Do chimarrão. Bateu uma saudadinha dele, mas vamos para as notícias, né, D'Alessandro? É verdade. Mulher flagrada caminhando pelada na rua no Reino Unido, em Southsea. Ah, lá em Southsea é muito quente, cara. Mulher chegou a ser detida. Ela foi detida, mas depois foi liberada. O que será que ela fez pra ser liberada? Era muito bonita. É verdade. Carregava apenas uma bolsa. É pra levar a chave da casa, né, Marcelo? Não é que vai botar a chave da casa. É verdade. Né? Ah, tu quer uma... Bom. Foi levar outra coisa... Não, só é verdade. Não, é verdade. Cala a boca, D'Alessandro! É verdade. Homem come guardanapos que e que eu falo o quê? Cala! Cala a boca, Adalessandro. Essas vaias aí, Adalessandro. O que que eu falo o quê? Essas vaias aí, Adalessandro. O que que eu falo o quê? Homem... É verdade, e o que é que eu falo o quê? Homem come guardanapo em restaurante nos Estados Unidos, é o Mr. P. O que eu falo o quê? Mr. P queria economizar com o meu guardanapo. Gostei do almoço. É verdade. Com salzinho, guardanapo fica bom, né? É verdade. É verdade, amigo. É verdade. Cena ocorreu no restaurante. Depois, inclusive, Marcelo, na hora de fazer, já sai limpo. Já sai limpo. Já sai limpando, né? O lanche não foi o suficiente pra acabar com a fome e ele comeu os guardanapos. É verdade. E o irlandês fez respiração boca a boca pra salvar um cão de estimação, amigo. Que nojo! Que nojo. O que eu falo o quê? Cala a boca, Adalessandro. Olha a imagem ali, o irlandês fazendo... Credo! Boca a boca no... Sim, boca, é uma cadela? Pra salvar o seu cão, não, era um homem. Ele homem. Fazia boca a boca e também reanimava o cão. É importante. Com a mão. No peito. Com a mão ali, ele reanimava o cão ali. Incidente foi em Greston, na Irlanda. Ah, lá na Irlanda é terrível. O cão se chamava Nut. É verdade, Nut. Nut. Nut. Quase se afogou num lago artificial lá na Irlanda. É, lagos artificiais são muito perigosos, né? Que eu falo, fica a dica, fazer boca a boca no que quer que se afogue na sua frente. Marcelo, quer que eu fale o quê? Quer que você fale nada, quer que você cale a boca, D'Alessandro. Cala a boca, D'Alessandro. O programa de hoje tem presente pro melhor integrante. Vai, o melhor integrante vai ganhar o disco do DJ Maluco e eu quero! Aê! Aê! CD do DJ Maluco e Aladdin, e o segundo lugar ganha dois CDs do DJ Maluco. Tu quer beber? Ah, pera. Ele fala porã, pô. Isso é inovação do programa. Inovação, é inovação. É prêmios para a melhor participação. Legal, gostei. Conseguimos um patrocinador forte pra esse ano. Esse é o novo porã. Porã, porã, porã, porã. Esse é o novo porã. Pode começar contigo, inclusive, Everton Cunha. Concorrer ao prêmio a partir de agora. Definitivamente eu preciso de óculos. Não dá mais. Não dobra a folha. Não dá mais. Tatiana Constante. Tá numa fase, hein, Pi? É, mas melhorou. Melhorou. Muito ali agora. Voltou mais bonito, Pi, né? Tá com problema nos olhos, então. Sem contar aquele, né? Sem contar aquele. Ah, olha, tio. Eu sei que é isso, Pi. Já fiz operação nos olhos. Não dobra a folha. Não dobra a folha, Pi. Dobra todas as folhas. Não dobra a folha, Pi. Não posso dobrar a folha, não posso ler. Então... Fala, querido Everton. Não posso sentar. Não posso sentar. Não posso ler. Não posso jogar bola. Não pode fazer nada. Não posso correr. Pode ser abraçado, não posso pelos amigos do planeta. Não pode levantar. Não posso. Né, pra cima. Não. Tu pode correr em castelhano? Não, também. Não. Vai, Pri. Tatiana, por que as luzes estão apagadas aqui dentro? Fala, tia. Botaram mais um verme. Bora, esse é novo, bora. Agora sim, eu não tava enxergando. Ah, agora melhorou. Tá calorão, cara. Maurício, meu Deus do céu, cara. Maurício, fonte... Voltou uma mulher. Fonte 16, Arial também pro voltou mais mulher do que saiu. E o ar, não funciona. Por favor. Controle do ar, tia. Já vou baixar. Agora sim. Vai, Pi! O e-mail da Tatiana, titulado Nomes Engraçados aqui na empresa. Firma. Meninos, abraço a todos. Trabalho com RH e abaixo seguem alguns nomes engraçados que já realizei cadastro. Enfim, férias, rescisões, etc. Highlander Harrison. Meu Deus! Ah. Esse nasceu do cruzamento de George Harrison com o Highlander. O Soli. Soli. Soli. Soli. Soli isso. Soli. Soli isso. Emily Ross. Como é? Emily Ross. Ross. É. Ross. Jerry, ou Jerry, tanto faz. É D-I. D-I. D-I. D-R. O próximo é legal, cara. Underney. Underney. É o Underney. Underney é perigoso. Acabou. Alino. Alino, tudo bem, Alino. Né? Alino. Vamos ali no banco. Cara, esse aqui é bom, cara. Clovanir. Clovanir é goleiro, Clovanir lateral direito. Esse é nome de remédio, cara. Não, toma um Clovanir que fica bom. Depois nós temos que escalar o time aí. Tá, o Clovanir não pode ser a partir do zagueiro. É lateral direito. Não, ele é zagueiro. Não, ele é zagueiro. Lateral direito. Não. A Lauro. É, nome de lateral direito. Clovanir. Clovanir. Clovanir. Alino na zaga. Alino não. Tem mais dois pra botar no time aqui. O Clotar. Clotar é centro médio. É meia. Centro médio, meu. Mas é... Depois do lateral esquerdo. Clotar é banco. Ele entra no segundo tempo. Esse aqui é Roberto Carlos. Clotar. Clotar, cabeça de área, número 5. É, número 5. E tem a torcedora aqui, que é a símbolo do time, a Jamila. A Jamila! Ah, a Jamila é normal. Eu tive umas 3, 4 pessoas. Então o time vai jogar com... Jamila? Jamila. Já teve umas 3, 4 o quê? Colegas, namorada, amigas. Ah, currículo. Não, nunca fiquei com Jamila, mas já tive perto. Escala o time aí, escala o time. O time vai jogar com Soli no gol. Soli. Clovanir na direita. Isso, Alino. Alino e Clotar. Não, ali não, no é quarto zaga. Ah, tá. É o Harrison ali que o é o Harrison. Ali no Harrison e Highlander na esquerda. Na esquerda. Boa. Clotar. Boa. Clotar, cabeça de área, meia direita, Anderney. Anderney. Boa, número 8. Chega boa. Na frente e marca, isso aí. E o número e 10. O meio esquerdo, o Jerry. O Jerry. É o jogador tá, cerebral. Só, é o 4-3-3, tá? Agora tem ponta direita. Aí vai faltar aqui, mas vamos botar de centroavante o Alino. Alino. Alino é o nome do centroavante. Magro Alto, é. Pai, eu não sei, eu acho que Alino é o primeiro nome ali na frente. Ali. Alino, Amarildo e Paulo Egídio, sabe? Ah, pode ser. E aí outros dois eu nem tenho medo. Tá, Amarildo e Paulo Egídio. Bota Everton e Maurício. Pode ser. Mesmo com o Boss ausente, as férias do Pi e agora do Porão, o programa não perde em nada no que tange a qualidade. Olha só. O Geis é um espetáculo. Quem é essa pessoa? Então, na transmissão do Planeta, tava demais. Gatíssimo, gente. Eu adoro. Tati, de Porto Alegre. Vai ser difícil pra segurar. Valeu, Tati. Vai ser difícil segurar. Valeu, Tati. Vai daí, Cagê. Seguimos aqui as nossas aulas de português. Boa. Muito certo? Bom. Que a gente começou no pretinho de ontem. Isso é um serviço que a gente presta à nossa audiência. Prestem atenção. Ó. Só usamos são antes de nomes que começam por consoante. São Mateus, São João, São Tiago. Tomé. São Tiago. São Antônio. Se o nome começa por vogal ou H, Piangas, é santo. Empregamos santo. Ah, Santo Antônio, Antônio. Santo Henrique. Santo André. Santo André. Santo Ângelo. São Bernardo. Taxar com X quer dizer tributar. Uh-huh. Fixar preço. Taxar com CH é atribuir defeito. Acusar. Ah, nome, tá me taxando de... Com CH. De velho. CH. Agora o governo taxou a importação é com X. Bom, hein, Cagê? Nunca diga eu torço para o Grêmio, eu torço para o Inter. Quem torce de verdade, torce pelo Grêmio ou pelo Inter. Torço pelo Grêmio. Não por... Mas eu não sei esse, hein, meu? Porque tu pode estar torcendo. Tô torcendo para o time, né, meu? Não, torce não, pelo tu, time. Não, torce pelo time, ok. Torce pelo time, mas pode estar torcendo para o time ganhar essa para partida. Para o time ganhar, para o time fazer uma boa partida, né? É verdade. Tá, então essa aqui a gente desconsidera. E essa última aqui é pro Potter, ó. Veado se escreve com E não com I. Eu viu, sei. Potter? Inclusive não, o homossexual... Com I. Não, escreve com E. Com, o homossexual é com I. Mas, por exemplo, não, tem aquele palavrão de três sílabas que, né, que dá nome, né, à parte da mulher, que todo mundo escreve errado também. É verdade. Todo mundo escreve errado também. Aliás, o outro que citou ontem também escreve errado com acento, não nós tem? Não precisamos dar aula de português sobre palavrões a 1h20 da tarde. Mas eu vou contar piada. Na maior rede de rádio. Vou contar piada, Brasil. Então, vai. Piada do poder! Apoio! Conserva cetim! Agora só vai, isso, não, só não. Isso, só agora isso. Vai, viu? É o Nabo, né? É o Nabo. E aí a loira tava tendo problemas com a impressora e ligou pra assistência técnica. Oi, moço! A minha impressora pifou! Ela é colorida ou preto e branco? Ai, nenhum dos dois, moços. Nenhum dos dois? Como assim? Ela é meio bege. Ah, meu Deus. Ó, a foto do Mr. P já está no nosso pretinho underline básico lá, que tá com quantos mil seguidores? 159.691. Podemos chegar a 160 mil ainda nessa semana. É verdade. O brasileiro, amigos, paga por um Fiat Uno em dólares o valor que um europeu precisa para comprar um Honda Civic. É isso aí. Uma Sportage em Abu Dhabi custa R$30 mil. Aqui tu paga um completa. Carro popular. 30% do preço final de um veículo no Brasil são impostos. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse percentual é de 6% de impostos. Com 18 mil dólares, o brasileiro compra um Corsa. o europeu compra um Hyundai i30 e ganha $1,000 de troco. Não, Maurício, eu imagina que caos não seria se os carros aqui fossem nos mesmos esse preços americanos. Também, aí deu, aí ninguém mais se mexia no Brasil. É um absurdo. Não é por aí. O imposto é um absurdo e vocês continuam trocando carro, vocês aqui da mesa, continuam trocando de carro. Não, tu não trocou de carro. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu não troco de carro porque é um absurdo o preço. Olha aqui, enquanto um brasileiro paga $28,000 por um Astra, o europeu, com $28,000, compra uma BMW 3 Series. Que é o último lançamento da BMW, um dos últimos. Enquanto um brasileiro paga $32,000 por um Honda Civic, o europeu paga $32,000 por uma Mercedes-Benz C180K, que é uma nave da Mercedes-Benz. É incrível, né? Não, mas compara com algum outro país em desenvolvimento. Sabe qual é a diferença? Na maior parte das cidades da Europa, muita gente que pode ter carro opta em não ter carro. Em metrô e tudo mais. Exatamente. Ou só para final de semana. Pode caminhar na rua, tranquilo. Na Argentina, é mais fácil de alugar um carro para se quiser usar no fim de semana. Na Argentina é 40% mais barato que o Brasil, o carro. É, na Argentina. 40%. Na Argentina, aqui do lado, 40% mais barato. Aí, não bastasse, não bastasse impostos, a diferença de juros cobradas num financiamento no Brasil é uma disparidade absurda, cara. A média cobrada no Brasil é 25% de juros ao ano. Na Alemanha são... Isso na compra de... Financiando um carro. O Brasil paga 25% ao ano de juros. Na Alemanha, 4%. Nos Estados Unidos, 8% de juros. E no Japão, 6% ao ano. Impressionante. Cara, é impressionante a disparidade da economia. É, mas não é só diminuir os juros, né? Não é só diminuir o preço do imposto também. O Brasil hoje tem uma economia que está baseada nesses fundamentos aí, né, cara? Se tu quiser mudar, não, vamos agora diminuir o preço do carro. Bom, o problema é o valor do imposto, cara. É o que encarece tudo nesse país são os impostos, cara. E a gente não vê porque está embutido. Mas, Maurício, tem país no mundo que tem uma carga tributária maior, né, que a brasileira, só que... Não. Sim, óbvio que sim. De impostos? Sim, carga acho tributária bravo. Maior, sim. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, cara. Não sei, eu acho que... Mas o problema é que no Brasil não tem a volta, né, cara, que o imposto é feito... A contrapartida pra... Exatamente, imposto, né. É verdade. Aí aqui no Brasil, além de pagar muito caro por um carro no imposto, tem que pagar mais o seguro que é caríssimo. Pedágio, seguro... Né? Mais um monte de coisa. Mas é por isso que tu tem que comprar um carro no Brasil. Tu não tem como viver sem um carro no Brasil. É, mas infelizmente é isso. O seguro que tu tá te referindo não é o seguro obrigatório. Não, o seguro do carro. Seguro do carro, porque não é um país seguro. É. Na Alemanha, tu compra o carro. É o seguro que tu vai lá na HBI e tem dois seguros. O PIN não paga seguro. Tem dois seguros. Não, o seguro para se te roubarem o carro. Ah, não, mas aí é particular. Sim, o da HBI. Não, mas eu só pago isso aqui no Brasil, porque eu, por exemplo, já fui assaltado. Eu tive, sabe, dois carros na minha vida e já botaram um revólver na minha cabeça. Se eu não tivesse seguro, eu tinha perdido todo o valor do carro. É óbvio que tudo isso existe e acontece porque tem muita gente ganhando com tudo isso. Claro. É sim, óbvio, né? Sim, sim. É óbvio que não existe um interesse para que diminua muita coisa nisso tudo, justamente porque quanto mais isso acontece, melhor. Juscelino Kubitschek foi o presidente brasileiro que abriu as portas para todas as montadoras aqui, né? Pelo menos para as principais montadoras aqui. E aí esqueceu de colocar hidrovia, esqueceu de colocar ferrovia no Brasil. O Brasil nunca investiu nisso. E aí todo o nosso transporte de comida, de tudo que chega para gente... Rodoviário. É. E aí nossas estradas são lotadas, vende muito caminhão, né? Tu não consegue voltar atrás. Né? Não consegue voltar atrás. Não tem um controle para peso em caminhão, ou seja, não tem mais volta, né? E o Brasil é um dos maiores países de hidrovia no planeta. Sabe, os americanos chegam aqui e falam assim, como é que vocês não utilizam isso para fazer esse transporte? A quantidade de rio que tem, tu pode vir do norte do Rio Grande do Sul até Rio Grande, no porto, por rio. Por rio. Direto, não precisava botar nenhuma carga em estrada, tu vem atrás por barco, cara, é incrível. Tu traz a produção lá do noroeste do estado pro porto do Rio Grande, soja, por rio. Tamo ferrado mesmo. Tamo ferrado. Eu vou pro Uruguai. Olha, Mr. P. Sim. Só tu pode nos salvar agora. Tá bom. Então, dois portugueses ali, Manuel, opa! Cristiano, Manuel, volta! Era Mr. P. Dois portugueses vinham pela rua de madrugada. Um deles, Cristiano Manuel, claro. Ao lado dele, o excelentíssimo Joaquim. Aí, caminhando e tal, e de repente Cristiano Manuel resolve fumar um cigarrinho. Tranquilo, né? Na rua ali, tudo escuro. Aí puxou uma caixinha de fósforo do bolso, acendeu um palito, olhou pro Joaquim, entregou o palito pro Joaquim e disse: Ora, pois, Joaquim, pode-me fazer uma gentileza? Segura cá este fósforo aceso para que eu possa procurar com esta iluminação a porra do isqueiro que perdi. Oh, oh. Essa pedra vai para a Raíssa, que ama o Maurício. Oh. Te amo muito, amor. Estou com saudades. Eu gosto de você um monte. A cada dia que passa, sabias que eu gosto mais de ti. Tá aqui a carta, aqui, ó. Vem cá. Obrigado, Raíssa. Um beijo pra ti. Vai daí, Cagê. Um jornal na cabeça. Não sei porque eu tô lendo uma carta. Dizem que o Fernando Gabeira foi aprisionado um dia por uma tribo de canibais. O Fernando Gabeira. Questionado sobre o que fazer com o prisioneiro, o chefe respondeu... Olha, esse ainda tá muito verde. Quando amadurecer, a gente come. Fernando Gabeira tá é verde. É uma anedota, me né? Explica, me explica. Que remete à condição partidária do... Político Gabeira, partidária, né? Do Gabeira. De líderes políticos aqui no Brasil. É e o Gabeira como um dos fundadores do PV, o Partido Verde. E sim, tá bom, Cajun. É impossível pensar no Gabeira, ouvir o nome do Gabeira, não ver ele com aquela tanguinha, com o fiapinho do lado. Né? Tricô, é a única maneira que eu vejo o Gabeira, cara. Falou em Gabeira, eu vejo aquela tanga nele, assim. Eu vejo a filha dele já, a Maia Gabeira, que olha... É mesmo? É mesmo, surfista de ondas grandes. Uau. Uma Big Rider feminina. E uma gatinha. Benzinho, vamos brincar de jogo da verdade? Meu amor. A gente conta todos os nossos segredos e no final eu te perdoo e você me perdoa. Combinado? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Confessa aí, então. Confessa aí você primeiro, amor. Muito bem, então vamos lá. 2 meses depois que a gente se casou, eu tive um caso alucinante com a sua irmã. Mas justo com a minha irmã. Amor, você prometeu que ia me perdoar, né? Lembra? Tudo bem, eu te perdoo. Agora é a minha vez. Claro, amorzinho. Que segredo você tem pra me contar? Bom, 2 anos antes da gente se casar, eu era homem. Ah! Parou, Rubinho! Mais alguma carta pra ler aí, Potter? Não, por enquanto isso aqui só, Maurício. Da Raíssa, que eu ler mais uma parte aqui ou não? Buenas Andiada do Pretinho. Fabrício Oliveira Machado, Colorado e Gaúcho, manda pra gente mais coisas que o Eike Batista nunca disse na vida dele. Dá pra fazer em 10 vezes no cartão? É sem juros? É. Quero levar 300 grãos de guisado de segunda. Amanhã eu vou fazer um carreteiro com o resto do churrasco de hoje, gurizada. Por favor, uma passagem pra janela sem seguro. Isso é pra quem anda de ônibus. Isso é pra quem anda de ônibus. A imagem melhora com uma palha de aço na antena. Bombril, né? O famoso bombril. E a última aqui, acabaram meus créditos de celular. Que droga. Puta, agora tu falou dessa. Só dá um toquezinho. Puta, o Wake me dando um toquezinho aqui, pedindo pra eu ligar de novo. Agora tu leu essa de comprar passagem com seguro na janela e tal. Eu não lembro que esse tempo eu fui comprar na rodoviária passagem. E aí a menina do balcão me perguntou: com seguro ou sem seguro? Sem seguro? E tu sem, claro. Eu não sabia o que dizer, cara, porque eu. Mas por quê? Eu não sabia que era separado. Que... Sim, tô é que agora opção. Tem que discriminar. Pode optar em comprar ou não. E aí, obviamente, sim. Tu comprou sem seguro, que é mais barato, cara. Né? Não me lembro, cara. É, mas o seguro é R$2, pô. Mesmo assim, pro PIA é uma grana. Depende, claro que é. Porra, cara. Não, é isso, tu compra seguro, parece que tu tá agorando a tua própria viagem. Sim. Vou comprar com seguro porque vai dar acidente. Foi o que eu pensei. Não, mas né? Se eu pago o seguro, eu tô desconfiado do motor. Vai não, dar porcaria, então agora... eu nem vou. Vai acontecer alguma coisa, eu não vou. É uma pergunta desagradável, realmente claro, é chato. Desagradável. Né? E os 2 pila do seguro, esse dá pra comer uma batatinha ali na parada. Este é o Mr. C na sua essência, meu. Dá pra almoçar com 2 pila. Tranquilamente. São 4, vai ter que voltar, vai ter que pagar mais 2 pila, tu toma uma taça de café com leite e um pão com manteiga. Aonde isso? Vai na toma. Estrada, cara. Não toma. Na estrada é mais caro. Na estrada toma, né? Cara, vamos receber e-mail pro Pretinho da 6, não que toma. É um restaurante em beira de estrada. Eu quero dica, com R$2. Ele falou com R$2 um pão e um café. De café com leite e um pão com manteiga. Com manteiga ainda? Mas impossível. Não compra. Você não sabe o que comer, cara. Esse é o problema. Cara, o Mr. P roda até encontrar os restaurantes, mas ele encontra. Vocês contaram? O Mr. P, a gente não falou esse mês que ele passou de férias, foi no Nordeste, de carona. Foi, ele levou 17 dias pra ele chegar é e voltar. Né? Ele é família foi junto, às vezes a gente separava. A mulher e o filho chegaram antes porque conseguiram uma carona antes. Né? O cara só tinha 2 lugares no carro. Vão vocês que eu vou depois. Uma nova hashtag, as férias de Mr. P. É clá, clá, é clá, clá. Relaxa. classificado do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail do Pretinho, que é pretinhobásico@atlantida.com.br. Meu nome é Leonardo, sou de São Leopoldo, tô precisando vender meu querido 4x4. Aí vai uma descrição. É um Suzuki Vitara modelo Canvas, que é conversível, ano 92, preto, vem com a capota de vinil original e a capota de verão. Motor 1.6, 8 válvulas, gasolina original, câmbio automático, carburador Weber com filtro de ar esportivo. Qualquer tiozinho conserta e regula de tão fácil. Tem tração 4x4, é completo, ar, direção, vidro, trava elétrica, suspensão elevada em 2 polegadas, roda manga, aro 15, para-choque com quebra-mato. Nossa senhora, alarme com rastreador quebra GPS, canela, né, cara? Som MP3. Acreditem, já peguei muita mulher com essa joia. É perfeito pra levar a gata pra ver estrelas em qualquer lugar. Valor R$20 mil. Mando fotos pra interessados. O e-mail é vendovitarapreto@gmail.com. Ah, 92 o ano do carro. 20 pilas. Mais um e-mail que chega aqui, mais uma oferta dos classificados do Pretinho. Sou de Caxias do Sul. Gostaria de vender um AP novo que comprei para investimento e agora estou precisando da grana para colocar na empresa. É um AP num bairro nobre que mais valoriza em Caxias do Sul, no Viládio Iguatemi, a 4 quadras do shopping Iguatemi. 2 quartos, terraço, garagem para 2 carros, piso porcelanato, piso laminado, central de gás, tubulação de água quente, esquadrias de alumínio, churrasqueira, paisagismo no prédio, o apartamento está pronto para morar. Por favor, pode entrar em contato com neste e-mail. ap.pravenda@hotmail.com. ap.pravenda@hotmail.com. E o selo de qualidade dos classificados do Pretinho, o ouvinte conta, ofereceu o seu som do carro para vender às 6 da tarde. E hoje, por volta das 11 da manhã, ele vendeu. Estava vendido. Esse é o selo de qualidade dos classificados do Pretinho. E menos de... Não, mais de 12 horas. Depoimento. Menos de 24 horas, ele vendeu o seu produto, Almir. E outra, do desclassificado do Almir que tinha. Também, né, Almir? Nunca ninguém voltou para reclamar. É. Nem para elogiar. Ninguém voltou. Bom dia. Ninguém voltou. Aquele ejetor, banco ejetor para helicóptero, ninguém voltou para reclamar. É, o airbag de cimento, ninguém voltou para reclamar. Airbag que é acionado num botão, aquele ninguém voltou para reclamar. Excelente, isso cinzeiro é qualidade. Cinzeiro na moto, ninguém voltou para reclamar. DVD para moto. DVD para moto, ninguém voltou para reclamar. Sensacional. E assim vai. Crianças que compraram o Lego com gosto, com sabor, ninguém voltou para reclamar. Lego. Isso prova que os três classificados do Almir também são muito bons, né, gente? Exatamente, e hoje nós estamos contratando gente. Opa, vaga de emprego, vaga de emprego. Olha isso. Pra produção aqui da Almir, que tem a Inova Almir, que tem e também a Almir Quer. Almir Quer. Almir Quer. Quer. Né? Quer. Almir Quer. De, quer né? Empregados. Proteção, quer. Né? Proteção, é. Quer. Quer. Ah, sim. Seguro. Aí, em inglês? Exatamente. Care. Care, né? Care. Care. Exatamente. Então, estamos contratando gente com deficiência visual, tá, pessoal? Vai trabalhar na nossa fábrica de canivete. Ai, ai. Interessados, é só mandar um e-mail pra gente, tá? Qual é o e-mail? Ele vai construir canivete, gente. É um trabalho tranquilo. E é pra pessoas com deficiência visual? Deficiência, é, total. 100% de deficiência ou parcial também estamos contratando. Dando oportunidade, né? Dando oportunidade pra fazer canivete suíço. E o controle de qualidade, tudo, é só... Tudo, exatamente. Qual é a tua pergunta? Tá querendo controle questionar alguma coisa? Não sei, não senti não, um tom. Desafiador na tua voz. Não, é o controle. Tô preocupado com o controle de qualidade. Também vai ser feito por deficiente. Logo tu preocupado com o controle de qualidade. Sabe que o meu avô... Você tá preocupado com o preço. O meu avô que ficou cego... Ele trabalhava... Ele trabalhou numa fábrica de canivete. Não, ele trabalhava num lanifício lá em Livramento e ele era o cara do... O que é lanifício? É lã? Ah, tá. Da ovelha? Faz lã de ovelha. E aí ele que selecionava cego, só no tato, as ovelhas. Ah, ele era o controle de qualidade. Cego, e ele tocava nas lãs e sabia qual a qualidade da lã. Os cegos são os melhores. Sempre sou o melhor. Tá bom, né? Já deu pra entender tudo. Faltou um e-mail. Um e-mail, né, Almir? Vaga. O estagiário gira bolsinha, já saiu com todos do Pretinho, menos a Rodaica, por sua opção sexual, @gls.gmail no pornhub.com. 25 pras duas, o melhor Freitas, do Pretinho hoje ganha o CD do Quem Diego. É que tá ganhando, Maurício? Maluco e Aladim! Quem tá ganhando é o Pop, hein? Não, não vou não, quero não. melhor do Pretinho, Canha, DJ Maluco e Aladim. Cantando a tarde inteira. Bicho, DJ maluco, bicho. Ei, tu quer beber? Não quero. Meu Deus. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, Rádio do Planeta, todo mundo tá ouvindo, 18 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico pra Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você. E nova skin, um cervejão, se beber, não dirija, doutor Alceu. É data aberta, doutor Boleto! Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Doutor Alceu, hoje é quarta-feira, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício, o que tem de futebol hoje é brincadeira. Impressionante. Que beleza. Que o beleza. Principal é a estreia do Inter na Libertadores, né, doutor Dalle? É verdade, jogamos hoje às 10 horas da noite na RBS TV. Com o Meleque. Com o Meleque. Mas é RBS TV só pro Rio Grande do Sul. Só pro Rio Grande do Sul, porque o resto do Brasil vai ver Muricy Flamengo. Não mas grita. É o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente, o Inter estreia hoje na Libertadores. Na Copa do Brasil, os gaúchos vão entrar em campo, doutor Meira. Evidentemente, né, que há todo mais o Caxias né? Vai pegar o Ceilândia, hein, Ceilândia? Mas não é hoje, né? É hoje. Ah, o São José amanhã, então. O Ipiranga Direitinho vai pegar o Coritiba, hein, Ipiranga Direitinho. É, jogo que vai passar na TV. Esse passa no Sport TV. E tem mais um monte de jogo. O Ipiranga que joga hoje pela Copa do Brasil contra o Coritiba. Joga hoje, E no domingo enfrenta o Grêmio já, jogo decisivo pelo Campeonato Gaúcho. No Olímpico, né? Olímpico. E também tem Gurupi de Tocantins contra o Paraná hoje. Esse é bom. Eu torço pelo Gurupi. E Horizonte do Ceará contra o Asa de Alagoas. Esse é o jogo. O Asa que era o time do Júnior de Souza. Eu acho a Copa do Brasil uma competição fantástica. É muito legal. Eu gosto. É por isso, é por causa da Copa do Brasil que o Ricardo Teixeira está tanto tempo na CBF. É verdade. Na Liga dos Campeões da Europa, que é a Libertadores deles, tem Arsenal e Barcelona. E também tem pela Liga... Roma e Shakhtar Donetsk. E aí tem também italiano, Fiorentino e Inter de Milão hoje. Não credo. Bah, que jogão, cara. Mas que baita, quarta-feira é o melhor dia da semana. E vai embora madrugada dentro, porque tem Libertadores, né, Potter? Acho que o Once Caldas joga de madrugada, Once né? Caldas joga meia-noite 15 contra a Universidade São Martinho, Sport TV 2 passa. Ou seja, dá pra sentar a bunda na frente da TV. E tem um baita jogo hoje na Libertadores. Às 3h30? Acho que vou voltar de férias. Tem Cruzeiro e Estudiantes hoje. Ah, no Mineirão, né? Às 10 da noite. Meu, a Bahia tá de técnico novo! Contratou de novo, amor. Velho novo, né? Planejamento, né, doutor? É evidente, né, que o Silas, todo mundo sabe, fez um belo trabalho, né? No Grêmio. Graças à minha, né? A minha execução ali, ele acabou fazendo o papel que deveria. Acho que o CT podia ir pro doutor Meira hoje, hein, Maurício? Eu agradeço, né, Cachê? Uma boa pessoa. O DJ Maluco e o Aladinho. Querido, Cachê, obrigado. E boa sorte pro Silas, no Havaí. Obrigado, doutor Meira. Era isso, doutor Alceu. É exatamente, doutor Maletio. Ô, Maurício, mandar um abraço pro departamento de marketing do Grêmio. Ah, o Grêmio lançou ontem os novos uniformes, né? Uma festa maravilhosa. Tava demais a festa, tava muito bacana. Impressionante. Estivemos lá, eu, Mr. P, mais o Geiso, né? Fazendo a... Como mestre de cerimônia. Como mestre de cerimônia. Como é que ficou a camiseta? Ficou bonita, fizeu o papel que ficou o Penjas fez na festa bonito. Do Figueira, fizeu o papel e o Cajueiro Jason fizeram o papel que eu tava e... Tava parecida a festa do Figueira? Não, mas parecido, a ideia foi absolutamente a mesma. E bem parecida, porque ficaram as torcidas, assim como no Figueira, ficou na parte da social, ontem a do Grêmio também ficou na social, e aí tiveram aqui... E aí aqui, o palco de frente para a social, bem como no Orlando Scarpelli. A diferença é que no Figueira foi a apresentação dos jogadores. No Grêmio ontem foi da nova coleção, Grêmio Topper 2011. E a Dani Bolina, como é que é? Cara, eu acho que quem ganhou a noite foi a Sharon. Sharon Menezes. A Sharon, que elegância. Que elegância. Mas foi uma bela festa, realmente, o Cajê tem razão. Tem que parabenizar o departamento de marketing, o Verardi, as gurias que Verardi, falaram né? com a gente, né? A Bianca, a Melissa, a Thaís, a Melissa, tudo. E todos que ficaram envolvidos, Ah, tem que mandar um abraço. E a camisa eu gostei, cara. Gostei. Camisa, que bom. Aí é o pontual. A camisa 1. Agora eu tô mais aliviado, cara. A 2 não achei muito bonita. Eu achei linda. A 2 também. A 1 tá linda. A 2 não gostou muito, Pianjas. E o Grêmio com a Topper conseguiram fazer exatamente aquilo que todo torcedor gremista há não sei quantos anos estava esperando. É verdade. E exigia, tanto é verdade, que ontem, quando entrou a camisa oficial, o pensamento de todos que estavam olhando foi o mesmo. Ufa! Finalmente, ufa. Cara. Todo mundo ninguém conhecia, isso, né, cara? Nós não conhecíamos. Guardaram as sete chaves. Não, mas tava, é o óbvio, né? Tá básica, cara. Tá básica. É isso aí. É o óbvio. Tem que ser. Tu achou básica, Maurício? Foi espetacular. A segunda camiseta é muito bonita também. A terceira é espetacular. Parabéns, o Grêmio e a parceria da Copa. Tem que mandar um abraço pro Jean, que é segurança lá no Olímpico, era segurança no Beira-Rio também, disse que já falou com o Potter, com o Fetter no Beira-Rio, ele trabalha nos dois estádios e ouve direto o Pretinho Básico. Grande Mas... abraço aí, Jean! Valeu, Jean! E o importante é ressaltar tudo, todo o cerimonial, que foi legal, que tiveram lá Charles Master, Bera Louca... Reação? A Shima Roots. E uma coisa bacana que aconteceu foi o seguinte, depois do desfile... Dos modelos com os uniformes, entraram na passarela os jogadores do Grêmio. O Lúcio, o Douglas, o Adilson Rockenbach, etc. O Adilson. E no Jonas. Fim, o Vitor. Jonas. E depois, na finaleira, entrou o Renato uniformizado, já com a nova coleção e tal. E aquilo ali emocionou pra caramba, porque nos remeteu todas as conquistas que a gente teve com o Renato, né? Então foi muito bonito mesmo. Parabéns a todos. Quero falar com você que tá para fazer ou renovar o seguro do seu carro. Você já pediu pro seu corretor cotar com a HDI? Não? Ora, não deixa de pedir. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no programa, o que tem de amigo e de ouvinte economizando 10, 20, 30% com a HDI, coisa de 400, 500, 600 reais de diferença. Uma grana, né? Pagar mais caro para quê? O melhor é que com a HDI, você tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem enrolação. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com 1.200.000 veículos segurados. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor. Você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor, Cagé. Na missa de domingo, o padre se dirige aos fiéis. Meus irmãos, hoje vamos fazer o seguinte. Os homens vão ficar do lado direito da igreja. E as mulheres do lado esquerdo. Ah, lá pro esquerdo. Uma senhora Carola, que não faltava nenhuma missa, se levanta e comenta com o padre. Mas, seu padre, o senhor não falou esses tempos que somos todos feitos da mesma massa? Está bem, mala. Então vamos fazer assim, massa com ovos do lado direito e massa sem ovos do lado esquerdo. Uma anedota que remete, né, à condição fisiológica dos fiéis. Né? Formação, diferencia. Né? Formação. E aí, PJ? Cara, esses dias alguém me disse que eu... pedir pra ser feio no Vale do Eco. Quero ser feio! Feio! Feio! Feio! E tem uma frase muito boa sobre isso aqui. Quando eu nasci, Deus perguntou se eu queria ser bonito ou ter boa memória. Eu me lembro como se fosse ontem. Não diz o autor aqui da frase, mas é mais um testosterona, né? Com certeza. E aí, querido Potter? Que eu Maurício, meu bruxo. Gosto cada vez mais do Potter. Meu bruxo, cara. Maurício. É meu ídolo, Potter. Meu bruxo. Deixa que eu edito, meu bruxo. Isso! E aí, galera do PB, sou o Josué de Caxias do Sul e tô fazendo um convite à galera da Serra Gaúcha que tá afim de jogar futebol americano. É o Caxias Chimangos. Cara, os caras de futebol americano. Tem noção. É o primeiro time de futebol americano. O que tá acontecendo? Eu tô lendo um e-mail. Ah, tá. Tem um evento em Caxias amanhã, bota. Primeiro time de futebol americano de Caxias do Sul. Já contamos com vários jogadores e um local fixo para treinamento cedido pela Secretaria de Esportes e Lazer de Caxias do Sul. Um plantel completo para um time de futebol americano precisa de mais de 50 jogadores. Por isso estamos contando com a grande audiência do programa para conseguir mais alguns malucos para se juntarem ao time. Os interessados que querem jogar futebol americano com a rapaziada do Caxias Chimangos devem mandar e-mail para caxiaschimangos.com.br @yahoo.com.br. Desde já agradeço Wesley Mota. É, vai atrás, o tamanho. Impressionante como tem gente que joga futebol americano e rugby aqui no Rio Grande do Sul. É sério mesmo. E os caras do rugby dizem que são mais machos que os caras do futebol americano. Porque o time de rugby ataca e defende. E o americano? O futebol americano tem um time pra atacar e um time pra defender. Ah, é. Cara, assim, tem caras que comparam o rugby com o xadrez, assim, em termos de tática de jogo. Porque é um esporte que você tem que ir em linha e passando a bola nunca só pode pra trás. A bola sempre pra frente. Só pode ser ir pra trás. Nunca. Aí é falta. A bola sempre tem que caminhar pra frente. Não, acho que é o contrário. Não, meu, óbvio, tu tem que atingir como a meta vai lá. Vai ser pra trás, meu. Não, o passe nunca pode ser feito pra frente no rugby. O passe tem lateral. Que sempre ser feito pra trás. Ou lateral, da linha, né? Que o jogador tá com a bola, pra trás. Isso, é só o cara. Posso passar pra um jogador com a bola na mão, né? O cara que tá com a bola na mão. Que pode ir pra frente. E a linha vai avançando, entendeu? Perfeito, então perfeito. Aí tá a tática do cara. Acho que é o aí tá a tática do cara. Conseguir passar da linha inimiga só passando a bola pra trás e avançar. É uma. Mas um cara pode pegar a bola de rugby e chegar lá e fazer o touchdown, entre aspas, que eu não sei se esse é o nome, entendeu? Mas agora passar pra trás é proibido. Cara, não, cara. Velho. Passar pra frente. É pro lado ou pra frente. Você lembra aquela jogada que sempre tu pega a bola e joga aqui? É só pra trás. Não é o futebol americano. Harry Potter, reconheça que você está errado. É difícil, cara, é difícil. E é em Caxias, eu estou errado. Os chimangos em Caxias, em Bento tem que ter os maragatos. É, então. Em Bento, imagina o clássico. Né? É, o Bento tem que fundar o Bento Maragato. É. Olha aqui, o nosso colega, o Ricardo Cruz, lá de Floripa, diz que o café mais pão com manteiga no restaurante da RBS em Floripa é 1,30. Aí, ó. Viu? Tá, mas aí é subsidiado. É, aí óbvio, não vale. Cara, o café da RBS subsidia. E o cafezinho tá cada vez sem mais valor, velho. Eu quero ver tu ir no estabelecimento comercial Roots mesmo, aquele que é fora de firma, o da esquina. Ele não come um café com pão com manteiga, 2 quilos. Não vão em boteco, né, cara? Aí é brabo. Mas só R$2 não, Pê. R$2 eu peço uma latinha de refrigerante. Uma taça de café com leite, mais um pão com manteiga, 2 quilos e sobra. Aonde? Que é bar que tu entrar. 2 quilos e sobra. Vamos agora aqui no bar pôr do sol ali em cima. Vamos lá, dar almoçar. Na saída, vamos lá. Manteiga, uma taça de café com leite. Paulão, e é bom, né, cara? Um pão com manteiga e um café com leite. E o pão quentinho, crocante. É o auge da humanidade. O Paulão Havaiano de Floripa manda aqui as características do chato. Paulão Havaiano. Ontem a gente falou como se tornar um chato, ele manda aqui as características do chato. O chato, fala demais. Não para de falar, né? 2, sabe tudo. Domina tudo que é assunto. Exatamente. Regra de rugby. Sobre sabe isso, tudo. Não, só porque aqui no Pretinho todo mundo sabe de tudo. Não vem ninguém tirar. Terceira característica do chato. Quando tá bêbado, repete 1000 vezes que é seu melhor amigo. Filho, eu sou teu melhor amigo, filho. Eu considero. Eu acho que o chato hoje em dia não te convida assim. Pra sair todos os dias sem. Pra beber. Com insistência. Todos os dias o chato te convida pra sair. É o Calheiros. Se tu não vai, tu é um bar. É um mandado. O Calheiros todo dia pede pra sair. Na hora de rachar a conta, sempre paga o menor valor. O eu. Chato. O Pi. Eu. Sempre eu. Paga. Não, o Pi não racha a conta, cada um paga a sua. É isso aí. E a sexta característica do chato, ele peida no seu carro e morre de rir. Ele peida, olha pra ti e ri. Peidei no teu carro, velho. Desagradável. Vocês falaram, vocês estão falando aí. Falaram da nossa janta lá, que nós fizemos em Floripa, quando nós estávamos lá, que gastaram horrores, eu nem lembro mais, nem comentamos isso. Ah, isso aí não é grave pra gente, mano. Pra gente não é grave. Pra ti eu sei que pesa. Santa paciência. É tudo que fica pensando nisso. Ele não dormiu. Eu vou compartilhar com quem está nos ouvindo, eu vou fazer a pergunta. Olha aqui, ó, vai sair com um bando de amigo pra jantar. Vai num restaurante fino, caro, ou vai em qualquer lugar, porque o que importa é a parceria ali. Vai em qualquer lugar, só que importa homem. É a parceria. Pra gastar dinheiro em restaurante tem que ser acompanhado da mulher. Não, isso tá errado, que a gente foi num baita de um restaurante, foi muito bem atendido. É verdade. Qual era? Comemos bem, bebemos bem e tivemos uma vista na beira da praia. Isso tudo tem um preço. Ah, não. Se tu não queria pagar esse preço... Não, tô falando outro. Não, é das rostas. É o Benoite, lá na Beira-Mar, lá. Eu não fui com vocês. Não, tu não foi. Tu não foi. Ah, foi algo, cara. Chovia. Chovia pinca. Ah, era uma cantina. É, mas tudo bem. Pagaram caro. Não pagar nada. Pagar caro pra ele. Qualquer coisa. Fazer de 10 pila é caro. Nós 5 aqui, tá? Se nós vamos jantar, 80 pila pra ti, tá bom? R$80 Pra comer, pra individual. Ah, não, aí é caro, aí é caro. É caríssimo. Não foi isso que nós pagamos. Eu pago com a minha mulher. Não foi isso que nós pagamos. Ah, viu? É, não, muito caro, muito caro. Nem com a minha mulher eu pago. Posso mandar um abraço aqui? Maurício, eu posso mandar um abraço aqui? Pode mandar, claro, Pito. Mandar um abraço pra todos do DENARC e da DIP. Que são, né, da Polícia Civil, fizeram uma visita a Ellen, Dani, e é importante aqui divulgar para qualquer denúncia de drogas, tá, que façam uso do 0800 em Porto Alegre, 0800 518 518, é absolutamente sigilosa a ligação. Boa. E isso é um belo serviço que é prestado. 0800 518 518. E sobre denúncia de droga, etc, etc. Importante, tá? Quem deixou aqui é verdade, foi da assessoria do DENARC. 0800 518 518. Aí. Ajude a polícia a combater o tráfico. É isso aí, Marcelo. Bonito. Eu vou mandar um beijo pra Cris de Santa Maria, que escreveu numa nota de R$2 aqui pra essa eu que não vocês esquecer. Vão usar pra comer, pra eu comer não pedi, um pouco. Eu tô passando aqui nas mãos do Mr. P, esses R$2 que fizeram muita falta nas férias. E que agora vão, enfim, alimentar a família, e vai sobrar ainda. E também a família toda. Olha aqui, ó, isso aqui é crime, não se escreve nota de dinheiro. É verdade, pera, é pior que é crime. Então me devolve esses R$2 aqui que eu vou comprar ali. Perdeu dois. Toma! Quilos. Vai daí, Mr. Pia, só abraço de hoje. De novo? Não, não, posso ir, tudo bem, vamos lá. Ah! Olha só, o cara aqui falou que dá pra passar pra frente no rugby. Com o pé. O cara aqui falou. Com o quem pé. É o cara aqui que falou? Com o pé, cara. Com o pé, beleza. Dá pra passar. Tá bom, tá. Viu? Eu não tô louco. Louco eu não tô, porque eu já vi os caras passando pra frente. Com o pé. Só isso. Tá bom. Tá? Tá bem. Reconhecem que eu tinha um pouquinho de razão? Tá, reconheci. É impressionante, cara. A Ariano é a pior raça do mundo. 5 desculpas para terminar um relacionamento. Número 1. Querendo me ferrar aqui. O problema sou eu. Bah, sempre é, né? Pra acabar o relacionamento. Acabar. O problema não, sou não, eu. Não, tu é perfeito. Eu tô numa fase difícil. A fase dura 40 anos já. Não, tô numa fase. Não quero me envolver, não é o momento. Não, não é agora que eu quero me envolver. Faz 40 anos que eu não quero se envolver. Agora, nesse momento, eu tô querendo me concentrar no trabalho. Ah, 40 anos que eu quero se envolver. Isso tudo é pra gorda, cara. Isso tudo as pessoas falam pra gorda só, meu. Porque não, meu. A Sabrina Sato levou um fora assim de um deputado, dizendo que o deputado trabalho, falou, né, que queria trabalhar. Deve estar acima do peso. E aí meteu ela deve pra. Deve estar acima do peso. Quem? O deputado? Não, a Sabrina. Eu tô precisando de um tempo. Ah, que horrível. Um tempo pra fubangar, né? Sabe que eu já ouvi tudo isso aí, cara. Já ouvi todas essas coisas. Eu quero um tempo pra fubangar. Não é tu o problema. Tá, vamos ficar só nisso aqui, não precisa mais. Não, precisa sim. Então tá na hora de distribuir aqui o prêmio do programa de hoje. Cadê o prêmio, cara? Cadê o prêmio? Ali, ó. Ali, ó. O prêmio de hoje é o CD da dupla DJ Maluco e Aladim. O melhor do programa de hoje foi... Foi... Eli Potter! Não, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. O Potter acaba de ganhar o CD do DJ Maluco e Aladim. Em segundo lugar, ganhando 2 CDs do DJ Maluco e Aladim, Mr. P! Ei, tu quer beber? Não quero. Tu quer por quê? Por nada. Tu quer fumar? O terceiro ganhando 3 CDs, DJ Maluco e Aladim, KG! O quarto ganhando 4 CDs, DJ Maluco e Aladim, Bianjo! E o quinto lugar ganhando 5 CDs, o DJ Maluco e Aladim, o Estagiário! Não fez nada no programa e tirou o quinto lugar. Não, acabou os CDs, cara, não temos mais CDs. Não, eu tô fora, eu tô fora. Porque eu quero dedicar pra Raiz. Às 6 vai ter prêmio. Às 6 vamos ver se a gente consegue um prêmio de tarde, cara. Eu consigo. O pôster do Brazilian Dolls. Não, pra mim, meu. Às não, 6. Tem que ser musical o prêmio pra gente, pra audiência poder compartilhar. Pode botar no bloco. Às 6 é o CD do Tonho Croco. Ninguém mandou tanto CD pra gente como o Tonho Croco. Caralho, eu já ganhei uns 4 CD do Tonho Croco. Cara, que merda de música. Até aqui, Gauchão, Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Ó, é o seguinte, cara, agora vem o trote. Hoje com o Aldo Schneider, que ouve direto o DJ Maluco e Aladino na sua rural. E depois tem o Barracão na Rede Atlântica, a gente volta às 6 da tarde.